porque tão sozinho? Alanzinho, simplesmente romântico. Me diz o que é que eu faço, não tô mais aguentando. Com saudade do teu beijo, toda noite eu tô chorando. Já tentei te esquecer, mas nunca tem jeito. Cada dia que passa aumenta a dor dentro do peito. Eu não aguento mais chorar, porque você não pensa em a gente voltar. Vem cá, vem cá. Tô com saudade do teu beijo e das loucuras que a gente fez no meu colchão. Bebo agarrado ao travesseiro, acompanhado da saudade e da solidão. Tô com saudade do teu beijo e das loucuras que a gente fez no meu colchão. Bebo agarrado ao travesseiro, acompanhado da saudade e da solidão. Tem pena do meu coração. Tem pena do meu coração. Alanzinho, simplesmente romântico. Eu não aguento mais chorar, porque você não pensa em a gente voltar. Vem cá, teu beijo e das loucuras que a gente fez no meu colchão. Bebo agarrado ao travesseiro, acompanhado da saudade e da solidão. Tô com saudade do teu beijo e das loucuras que a gente fez no meu colchão. Bebo agarrado ao travesseiro, acompanhado da saudade e da solidão. Tem pena do meu coração.